Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Olá, bom dia, querida vizinhança da Vila Anglo-Brasileira. Aqui é a Juliana Notari. Eu sou moradora da Bica de Pedra, como todo mundo sabe, aqui, moradora desse bairro que tem forma de coração. Eu queria mandar um beijo enorme, um abraço a todas as pessoas que estão ouvindo aí esse começo de programação desse sábado, 21 de novembro já, né, gente? 21 de novembro de 2020, esse ano tão estranho, tão doloroso, né? Queria mandar também um abraço apertado aí para os meus companheiros da Rádio TV Mundo Novo, o Max, o Zaro, o Caco Guirado, o Mário Schneider, que estão aí no estúdio. Hoje o programa é transmitido aqui da minha casa, do meu quarto. Por medidas aí sanitárias, estou aqui com todo o apoio técnico maravilhoso aí da equipe criativa técnica da Rádio TV Mundo Novo. Então, desde o meu quarto, lugar dos sonhos, olha só que maravilha, eu, Juliana Notari, falo com vocês. E queria começar o programa falando um pouco sobre o dia de ontem. O dia de ontem foi um dia muito duro para muitas pessoas, muitas mesmo, né, dessa plurinação pindorâmica, né? Ontem era para ser um dia de respiro, de luta igualmente, mas não, foi um dia duro. Ontem foi o dia da consciência negra. Mas na madrugada, já na madrugada do dia 20, nos deparamos com o assassinato brutal de João Alberto Silveira, de 40 anos, espancado até a morte por dois homens brancos, um segurança da rede de supermercados Carrefour, boicote ao Carrefour, e um policial militar. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram quando João é atacado pelos dois homens e recebe uma série de socos no rosto. Imobilizado, tentando manter o equilíbrio, a vítima é atingida por chutes nas costas, braços, pernas, muitos socos, muita violência, enquanto uma mulher de blusa branca e crachá, provavelmente funcionária do Carrefour, grava a cena em um aparelho celular a poucos passos de distância. Ela se movimenta ao redor deles para melhorar o ângulo de captação das imagens. Só então, timidamente, ela esboça um gesto de apartar a agressão, mas retrai o movimento segundos depois. João continua sendo espancado e morre no local. Essa não é a primeira vez, gente, que as pessoas negras são vítimas de racismo dentro de supermercados. Aliás, ser perseguido como se a sua pele representasse um perigo é algo comum à maioria das pessoas negras. O Carrefour, boicote ao Carrefour, também parece ser a desumanidade como uma política interna. Há poucos meses, um corpo de um funcionário que morreu de mal súbito durante o expediente foi coberto com guarda-sóis verdes enquanto o supermercado permaneceu aberto. É isso mesmo, gente. Desta vez, a brutalidade aconteceu no bairro de Passos da Areia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os dois criminosos foram presos em flagrante e devem responder por homicídio qualificado. Segundo o Código Penal, se trata do ato de matar uma pessoa em circunstâncias que não ampliem a magnitude desse ato extremo. A Brigada Militar afirma que o crime aconteceu depois de uma confusão entre a vítima indefesa e um funcionário da loja, que acionou os seguranças. E a polícia, né? Que tinha um polícia no meio. A gestão da crise do Carrefour correu para emitir uma nota onde diz que nenhum tipo de violência e intolerância é admissível e que adotará medidas para responsabilizar os envolvidos no ato criminoso. Mais uma vez, a empresa não reconhece que sua política de segurança é racista e desumanizadora. Boicote ao Carrefour. Vivemos um momento em que as empresas têm dado mais atenção para a questão racial, até para melhorar a própria imagem. O próprio Carrefour havia anunciado o lançamento de um manifesto pela diversidade, com um material que seria fixado nas lojas, em centros de distribuição, sobre a inclusão de pessoas de diferentes raças, identidades de gênero e etc. São programas e mais programas para incentivar a diversidade entre os profissionais e a segurança de quem mantém os lucros dessas empresas cada vez maior. Quem são os clientes? Boicote ao Carrefour, né, gente? O comunicado só reforça que a carne mais barata do Carrefour é a carne negra. Esse é mais um 20 de novembro em que precisamos buscar forças para seguir, para construir uma sociedade justa, igualitária, uma sociedade sem o racismo e sem o genocídio da população negra. Todos, gente, têm o direito de sonhar. E para sonhar, precisamos de dignidade e de tranquilidade. As vidas negras importam. Chega de racismo, gente. Eu falo desse tema porque com racismo, com classismo, com feminicídio, muitas pessoas não têm o direito de nada, não têm o direito de existir. E falar de sonho é falar de existência. Pois é. E ontem, na mesma temática do Dia da Consciência Negra, o meu parceiro, Felipe Mancini, lançou um single chamado Lambá, que está disponível em todas as plataformas, né? Dentro dessa. Ele lançou especificamente nesse dia. Lambá aí é uma música aí, manifesto muito linda. Parabéns, Fê. Mais uma composição maravilhosa. Busquem nas plataformas aí todas a obra de Felipe Mancini. Um abraço para você. E voltando aqui à nossa costura dessa serpente colorida, maravilhosa, que tem dançado essa valsa polifônica com o ornitorínquo, que é esse animal selvagem que visita a gente todas as noites. Na semana passada eu conversei com a bonequeira, atriz, educadora Dani Boni, que trouxe aí um sonho junto com uma música. Ela cantou para a gente o sonho. Depois ela me mandou desenhos desse sonho. E foi um sonho antigo, um sonho de 2003. E hoje eu tenho o prazer de ler com o meu corpo e com a minha boca o texto que eu escrevi durante a semana sobre o sonho da Dani Boni. E logo em seguida a gente vai escutar a composição fresquíssima para o sonho de Dani Boni. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Mulher curva. Inspirado no sonho de Dani Boni. Vento com pó da areia do deserto dificulta manter os olhos abertos. Mas mesmo com os olhos apertados, Dani viu aquela mulher. Era mulher, sem dúvidas, era mulher. Era a essência de mulher. Eram tantas as curvas que Dani podia ver tudo com os olhos apertados. Era mulher, mas também era rio de águas fortes, seu corpo receptáculo de emoções e sentires. O recipiente dá e recebe. Há o fluxo na cuia, cabaça, xícara de chá. Nela habitavam todas as formas redondas. Era mulher. Sua barriga tinha forma de teta. Suas mãos eram conchas. Era mulher. Receptáculo também abriga. É casa compartilhada. Era mulher curva, grávida, ávida, afetada pela vida, gravidade de tudo. Dani se encontra emocionada e abismada. A mulher curva não caminhava, não possuía o pêndulo que duas pernas formam. Ela tinha uma perna que se comportava como uma serpente colorida, aquela que habitava os sonhos de outra companheira. A mulher curva levava na cabeça uma cabaça cheia de ar, com desejo de água, a sede. Fresquíssima aí, como toda semana, do Fê. O Fê, ele se inspirou na canção da Dani, né? Ela cantou o sonho dela na semana passada e ele se inspirou aí, ele fez uma co-criação aí com a Dani Boni. Dani Boni é bonequeira, artista, educadora aí, companheira da Casa das Marmitas. Valeu, Dani, valeu, Fê. E hoje eu tenho a emoção, a honra, e todas essas palavras que eu nunca encontro aqui no Sonho da Serpente para apresentar meus convidados e convidadas e convidades, né? E hoje é realmente uma honra conversar com o meu querido parceiro, Dani Vi. O Dani Vi é um ser híbrido, mas sem quantidades de simbioses. Infinito corpo pássaro, peixe, onça, formiga. Dani Vi nasceu das águas da música e das misturas das panelas cheirosas da avó cozinheira, além de outras texturas e matérias sensíveis. Nômade criador, escutador sensível de histórias e sutilezas, trocador de saberes, guerreiro sensível, coração grande e aberto. Um minutinho. Tô com algum problema técnico aqui. Vamos ver se eu consegui. Max. Queridos ouvintes, estamos com problemas técnicos na conexão com Juliana Notari. Vamos tentar conectar. Fiquem agora com a seleção de músicas das outras edições do Sonho da Serpente. Queridos ouvintes, conseguimos reconectar com Juliana Notari. Fiquem agora com o Sonho da Serpente. Voltei aqui, espero que vocês estejam aí me escutando. Sempre que eu vou falar com uma pessoa que tem assim, uma grande importância na existência, as energias se truncam aí nesse espaço virtual. Então eu vou retomar, eu tenho a honra, a felicidade, a alegria, mesmo que a distância, porque a nossa vontade é estar perto, né, e compartilhar, de conversar com o Dani V. Dani V é um ser híbrido, mas sem quantidade de simbioses. Infinito, corpo pássaro, peixe, onça, formiga. Dani V nasceu das águas da música e das misturas das panelas cheirosas da avó cozinheira, além de outras texturas e matérias sensíveis. Nômade, criador, escutador sensível de histórias e sutilezas, trocador de saberes, guerreiro sensível, coração grande e aberto. Dani? Eba! Ê, Dani! Você tá aqui, olha, é sempre assim, quando é uma pessoa tão assim importante que o meu coração explode, as conexões virtuais não dão conta. Que isso, Ju, Chay. Ó, é uma alegria profunda estar aqui agora contigo e com essas escutas conectadas com a gente, por essas vibrações invisíveis, né? Essas ondas que alcançam, nos tocam, nos contaminam nesse caos que é a vida. Sim, é um prazer, Dani. Para que todos saibam, eu e o Dani, a gente caiu no mesmo meteoro. Esse meteoro caiu aí na semana de março. E foi uma grande explosão. A gente nasceu na mesma semana, do mesmo ano. E temos vários pontos aí em comum. E é uma alegria enorme ter você na minha vida, Dani. Sem palavras, Chay. Surreal. O Sonho da Serpente, hoje é o número 10. E é muito importante a presença do Dani aqui, porque o sonho primeiro desse programa, que foi o meu sonho, foi um sonho que eu sonhei dentro de um processo de criação junto com o Dani. que foi um espetáculo que a gente criou chamado Brecha. E ele também sonhou com a serpente na mesma semana. Então é muito importante essa fala aqui dele, dentro dessa costura onírica, sensível e sutil que a gente tem feito aí nos sábados, entre a manhã e a tarde, esses entre-espaços da vida, né? E aí eu queria saber, como sempre, Dani, eu pergunto para as convidadas, quem é o Dani, pelo Dani, hoje, nesse tempo presente? Quem é o Dani Vi? O Dani Vi é uma ondinha vibratória. Dani Vi é tantas que eu nem sei, Ju, te dizer. São inúmeras. Em cada instante ele se arranja de uma forma com esses territórios sensíveis, com a música, que é a vida, né? Por esses caminhos que a gente vai tecendo pelas artesanias do afeto. Acho que Dani Vi é essa confusão. E o Dani Vi é um grande sonhador, né? Pelo que eu sei. Eu sonho bastante. Eu queria que você compartilhasse, porque eu faço essa pequena resenha aí de biografia das queridas pessoas que participam. Mas eu não falei, o Dani é músico, entre mil coisas, né, mil caminhos, é um pedagogo, é um educador, né? Então eu queria te perguntar, Dani, os sonhos, como eles se conectam aí com a educação, com a forma de troca, né, que a gente entende a educação? Qual que é a relação do sonho nos teus processos educativos, Dani? O tempo do sonho, para mim, é o tempo da música, é o tempo das vibrações sutis que acontecem no encontro, nessas interações sensíveis, né? E acontece sempre de uma maneira extremamente distraída, porém atenta, na errância, no risco, no salto desses encontros. E, sem dúvida, pelo afeto do acaso, né? Que a educação, essa educação do sensível, né? Essa educação através da música, da música enquanto existência, né, Chay? Dessa música que a gente é, que todos somos, desde as primeiras batidas cardíacas, no ventre uterino, naquela música, naquele marulho marítimo, até a paisagem toda, o território todo ao nosso redor, né? Tudo é muito música, e música então como condição de vida e também como condução da potência de vida. Então, para mim, a educação ela acontece nessa toada. Sim, e o sonho, você com as crianças, né? Vocês sonham juntos? É tudo sonho, né, Ju? É tudo sonho. Sonho, ele é a matéria da vida. Não consigo separar o sonho daquele instante que eu tô ali, de olhos abertos. É claro que a gente espreme um pouquinho os olhos, né, para sonhar melhor. Para enxergar aquelas sutilezas que o excesso de luz, às vezes, não permite, né? Que a gente possa ver. Então, o sonho, ele é a dança, né? Da criança. Ele é a nossa dança. Tá ali o tempo todo. Tá. Ai, Dani, que delícia te escutar. Eu queria... Daqui a pouco eu vou pedir para você compartilhar um sonho com a gente... Um sonho que você quiser, né? Pode ser um sonho atual, um sonho recorrente, qualquer um desses, né? Que habitam a gente, que, que na verdade a gente é eles, né? Mas dentro, como a matéria aqui é o sonho e a gente tem conversado bastante sobre, né? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre as cosmovisões ameríndias, né? E o que, se você puder compartilhar com a gente um pouco o que significa o sonho dentro, por exemplo, das para os Guaranis, por exemplo, que você está super conectado, né? É importante aí para as ouvintes essa ideia, né? Uhum. É, os Guarani, eles dizem para a gente sempre que o sonho é a energia da vida, né? É o sonho que constitui os nossos caminhos, né? É, esse sonho muito material, né? O sonho elementar, o sonho pelos devaneios da terra, da água, do ar. E também o sonho dormindo, e também o sonho noturno. O sonho, de uma forma geral, para o Guarani, ele é um constituidor de caminhos, ele é aquilo que constitui a vida em si, né? E é também aquele que aponta os caminhos. A gente sabe que os Guarani tem uma prática muito constante, que é o guata, né? Que é a prática do caminhar, né? Que é repleta de nomadismos, não só pelo clichê do andarilho, do caminhante ou do viajante, mas nas pequenas coisinhas do dia a dia, né? Na forma de perceber essas insignificâncias da vida, repletas de sonho, de devaneio, né? E é esse devaneio, é esse sonho que vai constituindo esses caminhos, sempre à procura de uma terra, isso é claramente, né, falado entre os Guarani, sempre à procura de uma terra, que é a terra sem males, né, que é uma terra claramente não patriarcal, né, sempre nesse grande ventre da Inhandecy, que é essa grande mãe onde pisamos, e, portanto, precisamos deixar pegadas muito leves, né? Afinal de contas, é uma Inhandecy, uma grande mãe muito generosa. Sim, estou aí escutando a tua voz e um passarinho que está falando junto com você. Esse é o Pitiguari, que me visita todos os dias aqui na Mantiqueira, todos os dias mesmo. Ele vem aqui na minha janela e a gente conversa bastante. Pelo tempo do sonho, né? Sim. Tá, ele tá bem presente aqui, pelo menos no meu fone. Tá falando aí, tá contando junto contigo, Dani. E também faço uma pergunta para ti. Nós, né, aqui que fomos absorvidos por esse neoliberalismo, né, por todo esse capitalismo aí que tem a gente bem anestesiado, você acredita que a gente consiga retomar a capacidade de sonhar coletivamente? Eu acredito que é possível essa retomada, essa reconstituição do sonho quanto caminho coletivo, comunitário, cosmicamente comunitário, né, Ju? Acredito bastante nisso. Tenho praticado isso com uma série de pessoas em encontros, exatamente nessa ideia de reconstituir mesmo, não com a ideia de resgate, né, mas com a possibilidade da gente abrir caminhos para os sonhos juntos, né? Sonharmos juntos, virarmos, por exemplo, parceiros musicais da vida. Sim. A gente tem falado bastante aqui, Dani, sobre... falando também como de um lugar de brincadeira também, né? Mas não brincadeira no sentido pejorativo, né? De fazer uma brincadeira mesmo, resgatar esse lúdico onírico aí, coletivo, tão, tão massacrado por tantos anos e tantos séculos já, né? Ai, ai, quantas coisas! Eu tenho a sensação que isso, Ju, que o sonho, nesses meus encontros na educação e na música, eles estão sempre assim, se proliferando pelas infâncias da vida, né? Em qualquer fase da vida, na terceira idade, na gestação, na fase adulta, em qualquer fase, né? Mas nessas infâncias. As infâncias, né? Tão, tão presentes, tão necessárias. Dani, eu queria que você compartilhasse com a gente, com as ouvintes aqui do Sonho da Serpente, um sonho, algo que você queira dividir aí com todas. Demais, Chay. Eu vou partilhar um sonho que me ocorreu esses dias agora, pouco menos de uma semana, nessa lua nova. E uma espécie de balsa muito grande em que eu me encontrava, do tamanho de um bairro assim, inteiro, mas maior que a Vila Anglo. Um pouco maior, assim, talvez. Muita gente nela, assim, de pé, gente a perder de vista. Noite, tudo escuro, chove. A balsa, ela tá indo, assim, para a direção de umas tochas de fogo, Ju, que devem ser bem grandes. Dá para ver elas, assim, ao longe, assim, no horizonte. Alto mar, tem uma torre alta, em terra firme, de onde parte essa balsa, e ela emite um som bastante grave, com luzes meio rodopiantes, assim. A torre, ela parece fazer contato com alguma coisa que está além do céu, assim, no topo da torre, assim, a todo instante esse topo, ele se abre, é uma comunicação com esse céu, como se fossem janelas, assim, de duas folhas voltadas para o espaço, que vão se abrindo. E essa torre, ela emite uma luz para cima da gente, assim, ensurdecedora, assim, uma luz que cega os olhos e os ouvidos. Mas muita gente não percebe ou parece não reagir, assim, a isso. E aqui, assim, na balsa, as pessoas, elas estão todas paradas em pequenos grupos, ou caminhando para lá, para cá, sem muita ação, uma coisa meio inerte, assim. Eu não conheço nenhuma delas, aliás, algumas, é que tem muita gente mesmo, assim, uma multidão a perder de vista. Mas o espaço, ele é sem aperto. Aberto, assim, sem aperto, todo mundo de pé. Então eu subo no parapeito da balsa e olho para baixo, em direção ao mar, escuro, noite, e eu pulo. O salto no escuro demora bastante, assim, para passar. Sabe? Uma queda quase interminável. Sabe quando a gente sonha que tá caindo? Sim. E não acaba nunca, mas não era aflitivo. Eu me soltei, assim, até que eu começo a sentir o contato com a água, Ju. E então mergulho, assim, fundo. Mais demorado ainda. Vertical pro fundo do escuro, assim. E na água eu tô tranquilo. Aquele fôlego sem fim, sabe bem. E rumo ao fundo, né? Ao escuro ali. Até que depois de algum tempo, eu emerjo, assim. Mas eu já tô numa praia de rio. E já posso ver o que tá bem perto, assim, de mim. O escuro já não é completo. Não tem mais nenhuma luz assim ensurdecedora. E a luz é bem amena, assim. A noite é como se fosse dia e noite ao mesmo tempo, esse lugar. É como se fosse aquele instante, assim, logo após o pôr do sol, mas que ainda não é breu. Então, eu consigo ver com alguma nitidez que está bem pertinho, assim, de mim. E ao longe já é tudo, sim, uma silhueta só. Aí eu ouço pássaros, como se fossem, assim, dentro de mim. Se eu fecho os olhos, eu ouço saracuras, siriemas, araras, tucanos, maracanãs, ticuticos, japus, curruíras, chupins, cambacitas, pitiguaris, uma infinidade de tribos pássaros, Ju, assim. Pelo tempo aqui, eu fico com estes que eu falei, mas eu realmente poderia falar o nome de muitas dessas tribos, deste sonho. Assim, foi muito forte essa experiência. E no meu caminhar, o meu caminhar, ele vai se confundindo com um rastejar lento, mas podendo ser ágil, assim, se necessário. Mas eu quero ficar lento, em rastejos, assim, curvos. E aos poucos eu vou percebendo uma companhia, uma presença. Eu vejo ela de tão perto, sim, que não é possível ver assim por inteira. Sabe quando a gente vê de tão perto que a vista embaça? Quando a gente vê assim, com cheiro, com tato, você sabe bem, né, Chay? Sim. Eu lembro da gente cheirando uns tecidos uma vez, né, no circo de lá. Aí, bom, mas são imagens, assim, são fractais vivos. Eu vou percebendo o cheiro da cobra. São trechos, assim, de uma serpente. E parecem desenhos de jiboia, mas essa pele, assim, rasteja muito próximo, assim, da minha visão. E é uma cobra que eu nunca vi, assim. Não sei se é uma jiboia, é como se fosse uma de mim, uma das minhas tantas, assim, né? Eu tenho tetas e elas rastejam pela terra. Meu peito, sim, é uma concha, né? Eu tenho um buraco no peito, assim, para quem não sabe. E entre um piscar e outro, assim, de olhos, entre um breve escuro, assim, e outro, eu percebo diferentes regiões da serpente. Sempre como se estivesse, assim, com os olhos muito colados, quase dentro dela, assim. Então, eu nunca consigo ver ela por completo, mas as imagens brilhantes são muitas, assim, uma infinidade delas, quase do tamanho, sei lá, de moléculas, de hormônios. São, assim, nanofractaizinhos vivos, reluzentes, tipo uns vagalumes, assim, uns lufufuscos, assim, né, incontáveis. E aí eu fico escutando esses fractais, Ju, escuto cores muito vibrantes, sentindo a pele da cobra, o cheiro, junto da terra, assim, encharcada, lama, né, e é uma lama e... vou me aproximando mais, assim, de um jeito que eu já não sei mais, assim, se é a minha pele que está olhando, ou se é pelo corpo da serpente que eu estou olhando, e quase como se eu tivesse aproximado muito o olho de uma gotícula, assim, que brilha por conta da incidência de luz. Às vezes eu faço isso, assim, com uma gota que me chama a atenção no caminho, uma gotinha, um brilho em alguma folha, e aí eu paro para olhar assim, sabe? Você já fez isso? Aí você olha assim. É uma coisa meio isso, você olha assim muito de pertinho, aí você enxerga aquela gota assim na dimensão de um lugar mesmo, como se fosse um lugar aquela gota. E aí você... Uma vez eu vi um labirinto assim, quando eu morava ali na Ocasa, eu vi um labirinto numa gotícula dessa. Mas enfim, né? Voltando para o sonho, Numa dessas imagens, assim, da cobra, lá dentro da imagem mesmo, naquele lugar, eu vi uma dança de uma tribo. Eu não sei descrever aqui esse povo, porque é uma gente muito diferente, assim, saltam muito alto, são dançantes, mas ao mesmo tempo eles se multiplicam. Eles podem se multiplicar, assim, de uns 3 para uns 7, num piscar de olhos, assim, de 1 para 3, assim, para 12, sei lá. Mas, mesmo sendo uma novidade, assim, para mim, eu sei que no sonho eu conheço essa gente, assim, bastante, e como se fossem meus poros, assim, os poros de tudo, assim, sabe, que tá em volta, como se os caminhos fossem feitos do rastro deles, assim. São caminhos sonoros, caminhos musicais, assim, mas de um tempo, um andamento bem múltiplo, assim, bem cacofônico, caótico, né, assim, caótico de tão fértil, assim, uma lama. Aí eu acordo, acordo, assim, eu sinto que o sonho continua até agora, sabe, Ju? Sim. Eu tô nele, você sabe, né, agora. E é tudo matéria de vida, né, é isso. Tamo com isso, tamo juntos nisso, né. Nossa, acho que você deixou aí as ouvintes sem ar, num bom sentido. Uau, foi Obrigada, Chay, uma grande experiência aí. Obrigada por compartilhar com a gente, né? Porque sonho, para muita gente, é intimidade, né? Então, você aí colocar seu corpo aí falando pra gente, obrigada. Uau! Semana que vem, só para lembrar a todas e a você também, eu começo o programa contando esse sonho com as minhas palavras e com o meu corpo. Uau! E o Felipe Mancini, ele faz, durante a semana, ele cria aí uma música, faz uma composição a partir também dessa escuta sensível do sonho. Obrigada. Tchai. Agora, eu fecho o programa sempre fazendo uma homenagem sonora ao meu convidado, à minha convidada, convidade, né? E eu passei a semana pensando qual seria a música, o som que tem a ver com o Dani ou com a pessoa que eu convido, né? E essa semana foi bem divertida, porque eu poderia fazer um programa de 10 horas, né? Porque as nossas trocas musicais são muito intensas, né? Até trocas de sonhos e tudo mais. Então, foi assim, para escolher uma, eu cheguei na Colômbia. E eu cheguei na costa caribenha da Colômbia, que é a Costa Negra, né? Da Colômbia. População aí indígena, população negra. E cheguei nos gaiteiros. Mais especificamente nos gaiteiros de San Jacinto, que é um grupo de música tradicional, né? Eles constroem os seus instrumentos que os espanhóis, quando chegaram, deram o nome de gaita, né? Mas não é. Esse é um nome europeu, né? Pela similitude com a gaita, alguma gaita do território, né? Mas eles chamam de cuisi. Cuisi é uma palavra indígena da costa caribenha, né? Dos nativos Cogis, Arhuacos e Kawiwa Atanques. Então, é uma flauta poderíamos dizer, né? É feita com materiais da terra, num processo extremamente artesanal. O corpo da gaita é feito com um tubo de um cactus. Pode ser do cactus Elicardon ou do cactus da pitaia. A cabeça da gaita é feita com uma cera de abelha, de uma abelha local, uma abelha grande, combinado com carvão, com um pozinho de carvão. As informações que eu tenho tempo de dar aqui. E aí, os gaiteiros de San Jacinto é uma agrupação muito antiga na Colômbia, e eles trazem aí uma sonoridade que eu queria te oferecer, meu querido Chay. Que alegria. Então, com vocês, os gaiteiros de San Jacinto. A música chama Así Tocan Los Indios. Fica aí na escuta. Eu conversei com o Dani V, músico, educador e mil outras coisas que não cabem nas palavras desta língua. Um beijo, Chay. Até daqui a pouquinho. Beijo. Fica na escuta aí. Sim, graças. Thank you. Mundos, com Juliana Notari. Escutamos aí Los Gaiteros de San Jacinto, maravilhosos. Os Gaiteros de San Jacinto é um grupo que existe desde 1930, estão localizados no município de San Jacinto, no departamento de Bolívar, no Caribe colombiano. Música aí da nossa querida América Latina. Vamos escutar outras referências. Nossa América Latina está aí, cheia de nuances e texturas para a gente descobrir e se conectar. E eu conversei com o queridíssimo Dani Vi, parceiro Chai, aí nessa caminhada, nessa pindorama plurinação que a gente vive aí nesse momento tão específico. E mais uma vez eu queria propor um boicote ao Carrefour por todas as coisas que eu falei no começo do programa, e queria mandar um abraço para todas as companheiras e companheiros aí da comunidade negra, que muita força e coragem aí. Estamos juntas até a semana que vem. Um abraço e fiquem conectadas aí à programação da Rádio TV Mundo Novo, que segue até às 10 horas da noite hoje. Tá bom? Um beijo e até a semana que vem. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Rádio TV Mundo Novo.